Givanildo Costa, comunicando. Eu trago no meu peito uma canção de amor e de esperança ilimitada. E enquanto bate forte o coração, ressoa a minha voz apaixonada. Eu amo a vida assim. Ressurgem em cada momento de incerteza e confusão. Os toques de uma esplêndida alvorada, de luz e sons, e cores na amplidão. É a voz do vento sussurrando amores, perfume alado de ridentes flores, mensagem divinal em cada canto. Volvendo o olhar para dentro de mim mesmo, eu sinto que não vou, marchando a esmo, pois sinto a estrela verde do esperando. Me portas em labrusto do chan canton, de amo que espero, plir estonto. Cadun batadas coro de giganto, resonas pas vocho sur timonto. Me amas ya la vivon, et semondo, de lucto cae confuso cae de vanto. Min genas yen, e que estas nova fonto, de lumo son coloro e diamanto. De estas vento vocho del amoroi, la flug parfumo de ridantai floroi, dia messaggio de la am caibelo. Se rigardas mi al mia eno, mi vidas min atendas ne mal pleno, char mi turans nas a la verda estelo. Rumo certo, poema concebido pelo poeta brasileiro e esperantista Manuel Borges dos Santos, publicado no livro Vibrações Plurais, de autoria do mesmo autor, em português e em esperanto. Justa directo, poema verkita de la Brasila, poeta ca esperantista, publicita em la libro Plurai Vibroi, de la sama autoro, Portugali ca esperanto lingue. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonantagonte, né? Bonantago alvitio que o ascutas, men. Minha cara cleve, tio e fartas bone, amigo, pela família, eu fartas bone, trebone. Que é bona, tchau, né? Minha cara é Mequino Sheila, tchela, telefone, tri-tri, oxeis, univar, nulo. E minha amiga Sheila no telefone, 3386-1400, pra todo mundo, hein? Pra você começar a participar. E não deixava, e olha, apresente-se cada vez mais no nosso programa. Começou o programa das 3 às 10h55 da tarde, que é Esperanto, a língua da fraternidade pra toda a humanidade. É, porque nós estamos via internet. Também, é claro. E não deixava, eu ia deixar jamais de falar da nossa equipe, do meu amigo João Manso, que já esteve por aqui, que já foi, já voltou para sua Teresópolis querida. Também para o meu amigo Cláudio Soares, que é o nosso locutor da voz belíssima da nossa Rádio Rio de Janeiro. Também para o meu amigo Fabiano Henrique, ele que é produtor, arranjador, apresentador, que mais? Cantor, sabe que ele canta também? É, canta e encanta, hein? Que é um dos nossos diretores. E também, não esquecer nunca do meu amigo Renan Hetmanek, ele que embora não esteja participando com a gente, mas também é esperantista de coração. Ele quer apresentar o seu programa a cada quinta-feira, à noite, 10 horas da noite, Arte e Exposição. Olha, um programa muito legal, hein? Ele disse que outro dia ele falou assim pra mim, Joanildo, um dia desse eu vou apresentar o programa Sonho Esperanto. quero ver. E também, pra quem, como é que eu ia esquecer? A voz maviosíssima da minha amiga Julieta Dulce, ela que é cantadora, contadora de história, ela que é expositora, ela que é poesitista, olha, tanta coisa. Nossa, aquele abraço! E nós estamos hoje, naturalmente, muito felizes da vida, porque nós viemos, claro, da nossa festa de 40 anos da nossa Rádio Rio de Janeiro. Você gostou, meu Jovem Kleber? Tava legal, hein? Quanta gente! Só lamentei que o nosso amigo Marco Aurélio ia cantar Esperanto, mas não teve espaço para ele. Mas não tem problema, não. A semana que vem ele vai estar aqui, é. Vai ser entrevistado no nosso programa e vai cantar em Esperanto. E mais um detalhe, hein? Vai cantar Ave Maria para vocês escutarem. Olha, tem uma voz belíssima também. Vocês vão gostar e muito. O nosso amigo, o nosso cantor preferido, um dos preferidos, né? Que é o Marco Aurélio, estará semana que vem aqui sendo entrevistado. E não ia jamais deixar de falar também de quantos amigos encontramos lá na nossa festa. Olha, tem tanta gente. Tem a Maninha, tem o Webster, tem a Yolanda. E a Yolanda, que é minha prima, né? Que estava lá junto com o Ebers, esposo. Também estava todo o pessoal da Rádio do Rio de Janeiro. Estava o Adão lá do outro lado da cidade, lá próximo à Baixada Fluminense. Olha, foi muita gente. E eu lamentei não poder anotar o nome de todo mundo. E hoje vai ser um abraço especial para a nossa ouvinte de muitos anos, que é a Maria Helena Pinho. Ela que está lançando o livro Mutação, que está recebendo o nome, o pseudônimo, que é Mary Ellen, mas o nome dela, na verdade, é Maria Lúcia, que está lançando um livro muito legal sobre Esperança, que nós iremos falar sobre ele até o final do nosso programa. E não deixe de participar conosco, você está na sintonia do nosso Esperanto, a língua da fraternidade. E não poderia jamais deixar de falar numa outra pessoa que eu não vou esquecer jamais, minha amiga Denise Deslane, que não perde nosso programa lá em Niterói. Tudo bem, Denise? Aquele abraço jovem, ela que é uma ativista do nosso movimento esperantista, embora não esteja muito lá na frente, mas agora está repousando um pouco mais, mas participando intelectualmente. Aquele abraço! E hoje nós queremos homenagear uma instituição ligada à agricultura internacional, Internacia Agricultura Esperanta Socio. É uma associação que cuida da agricultura em nível internacional. Você sabe disso, meu jovem Kleber? Pois é, você que está cuidando lá da sua horta, da sua casa, está tratando lá do seu canteiro. Olha aí, viu? Sabia que tem uma instituição internacional? Sabe onde é que ela fica? Fica em Cansu, lá na China, e publicam a revista toda em Esperanto sobre agricultura numa escala maior da terra, que é o Internacia Agricultura. Que maravilha, hein? Você não sabia. Toda em Esperanto. Você sabia disso? Não estava sabendo, ficou sabendo agora. Que coisa legal. Mas eu tenho aqui um poema do meu amigo Jorge das Neves. Jorge das Neves, cadê você? Você tá meio sumido, hein, garoto? Ele que mora em Copacabana, que foi ex-delegado, chefe aqui para o nosso país, da Associação Internacional de Esperanto, que é poeta, escreveu assim. Olha que coisa bonita ele mandou pra gente. Uma língua modelo e radiante e bela, que brilha como um sol, que vem dessa janela, deseja aqui estar. Abramos nossa porta, o futuro nos traz, aquece e nos conforta, redime, purifica, expande e se alimenta. A terra se ilumina, acalma-se a tormenta, porque a união se faz das forças dissipadas, pois um só caminho, encontram-se as estradas, pois amar é preciso. E o manto do ideal será romaranismo, a lei fundamental. Zamenhof contempla a terra iluminada, as raças reunidas à luz de uma alvorada. Como nunca existiu em toda a nossa história. Esperantistas, sim, fraternos, quanta glória e progresso virão. Quantos planos e sonhos por todas as nações e tanto mais risonhos, porque a união se faz por livre decisão, e cada ser humano estende sua mão para mostrar, enfim, em notas de acalanto, que a música é de paz e a língua é o esperanto. Você gostou, garoto? Pois é, porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? A minha amiga Sheila está esperando o seu telefonema, hein? Já anotou? Anota aí, pega o seu lápis, sua caneta, um papel e escreva. 3386-1400 é o telefone seu desse momento para entrar em contato com o nosso programa em português e em Esperanto. Nós não somos preconceituosos, não. Aceitamos também em português. Vamos lá, participa com a gente. Olha, hoje está muito legal. E a semana passada nós fizemos uma pergunta que foi: qual destas três palavras é esperantista? Temos três palavras e a correta foi a letra A, com o nome de deserto, que é deserto em português. Como é que é deserto em português, meu jovem Kleber? Deserto, isso mesmo. Anota no teu papel aí, na sua vocabulário de cada semana, garoto. Como é que é deserto em esperanto, garoto? deserto, isso mesmo, muito bom, muito legal. Porque a pergunta, pois, é assim, pessoal, atenção, hein? Valendo, hein? Valendo um livro belíssimo para nossa vida diária, Vida Feliz, da nossa queridíssima Joana de Ângeles. Ela que envia uma mensagem muito bela para o nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, em português e em esperanto, hein? Vida Feliz em português e em esperanto. A pergunta é a seguinte, presta atenção, hein? Nome de transporte em esperanto, hein? Nome de transporte em esperanto. Será que é na opção A? Limono. Será que é na B? Avenuo. Ou será que é na C? Busso. Pois é, nome de transporte em esperanto. Será que é na letra A? Limono. Será que é na B? Avenuo. Ou será que é na C? Busso. Será que é A? Será que é B? Será que é V? Valendo um livro Vida Feliz da nossa queridíssima Joana de Ângeles, quem tem quanto e tanto consolado corações em português em esperanto para você, recebido pelo nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, para você. Presta atenção, será que é A com limono? Será que é B com avenu? Será que é C com busso? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. O que nós temos que seguir, meu jovem técnico? A música de hoje. Alô, Givanildo, alô, amigos. Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. Desta vez vamos ouvir o som que embala os encontros da juventude esperantista mundo afora. O grupo Dolo Tchamar nasceu no Reino Unido em 1999, depois fixou-se na Finlândia. O som do Dolo Tchamar pode ser considerado pop eletrônico feito para dançar. A banda é formada por Patrick Austin, Andrei Dumitrescu, Sebastian Dumitrescu e Hannu Linkola. Recentemente, o conjunto lançou o CD Trainenien, em português, Trem para Lugar Nenhum. O álbum apresenta influências jamaicanas, europeias e latino-americanas, misturando instrumentos de madeira, como violões, guitarras e contrabaixo, a música eletrônica. No programa de hoje, você ouve Dolo Tchamar com a música do OP, Okaze. Yeah, con il poseras vas. Tocante pruo nelle esperas pas. Y dura sen mono, pago per melono. Un uni piel frappo, bone tono di papodo. Papodo. Papodo. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Britânicos lançam nova edição de revista em Esperanto. Coreanos e japoneses promovem congresso esperantista conjunto. Suecos realizam encontro de Esperanto de outono. Esperantista de Niterói promovem jantar festivo. Um giro pelo movimento esperantista. Incêndio destrói instalações da gravadora esperantista. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Olha só o que ele disse, hein? Olha só o que o Guimarães Rosa disse. Esse grande autor nosso, o Dr. Zamenhof, criador do Esperanto, além de poliglota, era também um poeta. Você sabia disso? Não sabia, porque não leu nada sobre o Esperanto. Pois é, vai ler o Hino do Esperanto. Lá espera, é uma beleza, é uma poesia só. Hino sobre o Esplendarte Verde, né? Olha os irmãos, é uma maravilha, você precisa ter contato. Pois é, isso que disse o Guimarães, disse com muita certeza. E você, vai participar do nosso programa? Então anota aí, rapidinho. O meu amigo, porque o meu amigo, Aloysio Sartorato, não perde o programa. O programa que agora está no site da Rádio Rio de Janeiro, é só acessar, tá fácil toda a vida. Então diz pra gente, urgentemente, nome de transporte em Esperanto. Será que é na opção A, Limono? Será que é na B, Avenuo? Ou será que é na C, Busso? Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, um livro, o livro da Joana de Ângeli, que realmente funciona como um livro para a nossa vida diária. Muito bom, vida feliz, em português, em Esperanto, na tradução do meu amigo Holanda, lá de São Paulo, para você. Vamos lá, participa com a gente, quero que você participe. Qual é o telefone, quer que eu diga? Então vou dizer em Esperanto, hein? Tri-tri, oxês, unikvar, nulo, nulo, que é a tradução para o português. Cleve, diz pra gente a tradução. Já disse, já captei sua mensagem, meu jovem, mentalmente. 3386-1400, porque a seguir nós somos o quê, meu jovem técnico? Entrevista. E nós estamos mais em uma entrevista do 46º Congresso Brasileiro de Esperanto. E nessa oportunidade estamos na frente do nosso microfone, a Natália Cristine Schiavinati. Schiavinati. Ela que é a sobrinha de um amigão nosso de muitos anos, que a gente se conhece há quanto tempo que a gente conhece? José Antônio Schiavinati. É que dela Congresso em Brasília. 1880. Desde o Congresso do Brasil, 81, faz tempo. E aí nós vamos entrevistar os dois aqui para que a gente possa, naturalmente, bem registrar esse momento histórico. José Antônio, é que de quem havia esse esperantista? Desde quando você é esperantista? Me pensas que se me diras me tio e tios me anadjantio, né? Me estas esperantistas de pli ou do de que aro aí? Ele é esperantista de mais de 20 anos e já está vindo para o Congresso trazendo uma sobrinha. Kia Bonnet, né? Que é a Natália Cristine, que os nomes esses, antes que aquele minuto eu pronunciar, dirita de mim. E ela que já disse o nome dela. Cai, Natália, tu vi multe lernas Esperanto, ao Nemute, você tem tudo, tem muito estudado Esperanto, né? Que eu vi fora no tempo, o que você faz atualmente pre-Esperanto, com relação a Esperanto? Me Nemute estude Esperanto? Né. Sed me. Ai, eu quero. Não sei. Sed me comprenis Esperanto. Sed me plimal mi compreni. Kia bonas, ne? Si estas iom tro modesta. Mi pensas ke si bone komprenas Esperanton, ĉar si iris al la prelego pri Tarsila do Amaral, kaj si diris ke si komprenis preskaŭ ĉion, ĉu ne? O Jean Antônio, que é o tio, está dizendo que ela é modesta, mas que ela agora há pouco participou de uma palestra do Paulo Sérgio Viana falando sobre Tarsila do Amaral e a Natália bem compreendeu. Vi por você falar em português, você pode falar em português também. Agora, para você, Natália, o que representa o Esperanto para o jovem de modo geral? Que onda é, Yaroi? Qual a sua idade? Me havas dexes Yaroi. Ela tem 16 anos, se você quiser falar em português, tudo bem. O que é que você acha do Esperanto ser aprendido pelo jovem, por uma jovem, enfim, de modo geral, que tanto nos dias atuais coisas são ensinadas que quase sempre tem estado o jovem em outros caminhos que nem sempre têm sido bons? Ah, eu acho importante, não só para os jovens, mas para todas as pessoas, porque o Esperanto ele promove isso, que todas as pessoas de diversos lugares do mundo conversem, sem ter que uma ter que demorar muitos anos para aprender a língua da outra, e mesmo assim a comunicação não é tão eficiente. Eu acho que o Esperanto promove isso, essa união assim de todo mundo, e eu acho isso muito interessante. Você está falando isso, Natália, eu estou me lembrando, nós estamos com pessoas de mais de 15 países aqui. Olha que interessante. Zé Antônio, vim para você falar em Portugal. Você pode falar em português para acompanhar a Natália. E para você, que já tem alguns anos de movimento, você seria, acha interessante, por exemplo, agora há pouco entrevistando uma freira aqui do colégio, né? Colégio Santa Marcelina, da Faculdade Santa Marcelina, ela dizendo o seguinte, que ia iniciar, possivelmente, um curso de Esperanto por aqui, né? Você acha interessante, claro que você vai achar interessante e importante, mas qual é a visão que você tem do Esperanto, por exemplo, estabelecido quanto antes em locais como esse, em locais educacionais, até porque está transitando pelo Congresso Nacional um projeto do senador Buarque, né, Cristóvão Buarque, para que o Esperanto seja ensinado nas escolas de ensino médio. Eu creio que para o movimento esperantista, né, para ter uma força assim, o ensino do Esperanto, sempre que ele ocorre, por exemplo, numa grande instituição, numa universidade, ele traz muita força, porque quem está numa instituição como essa, não vai fazer uma coisa à toa, não vai se ocupar de algo que não valha a pena. Então, se o Esperanto entra numa universidade, é porque quem está lá em cima percebeu que o Esperanto tem um valor próprio. Principalmente no mundo globalizado como esse, né? Agora, você, Natália, você tem alguns amigos, amigas que se interessam pelo Esperanto? Você é estudante de Esperanto dos 6 meses atrás, é isso? Isso. Ah, minhas amigas, eu tenho amigas que se interessam, assim, mas elas nunca chegaram a perguntar, assim, isso, mas elas acham interessante. Mas eu também já achei pessoas que disseram que era uma coisa totalmente inútil. Você, mas isso daí não é a língua que não deu certo, que ninguém fala. Então é meio a meio, assim, dos meus amigos. Eu tenho amigos que gostam bastante de línguas, mas também tenho os que não ligam pra nada. Mal falam português. O que você pensa, quem sabe, junto aos seus colegas, após dominar cada vez mais a língua, você iniciar, quem sabe, o Esperanto, junto aos colegas, que seja na escola, fora da escola, não só da tua idade, mas com o jovem de um modo geral, não só do jovem, mas considerando que o jovem tem toda uma disposição, todo um entusiasmo, o que você pensa sobre isso? Você já tem o professor em casa, na família, que é o José Antônio. Ah, eu gosto assim, de ensinar assim, para as pessoas, assim, eu sabendo, não tem por que não ensinar. Eu acho que depois que mais à frente eu dominar um pouco, assim, eu posso até explicar as pessoas. Às vezes eu falo um pouquinho, assim, as pessoas entendem, assim, eu dou uma explicadinha assim, e elas interessam. O que você mostra, eu mostro assim, a necessidade, elas acabam se interessando. Quem sabe mais à frente eu possa vir, sei lá, dar aulas, ajudar as pessoas. José Antônio, você acha que é o. Você deve ser a segunda pessoa a falar esperanto na família, é isso? Nem isso lá. Português? Não, na verdade eu sou o primeiro. Você é o primeiro? Eu, né? Primeiro. E agora é, eu já ensinei um pouquinho também para minha outra sobrinha, a Heloise, que não está também, ela aprendeu o suficiente para conseguir ler, não está na fase de faculdade e tal, trabalho, não tem como se dedicar muito, mas aprendeu o suficiente para compreender, para ler algumas coisas, né? E agora estou passando para a Natália também. Ela se interessou em vir ao congresso, falei, bom, vai querer ir ao congresso, não vai só passear, né? Você vai ter que aprender também. Vocês estão vindo de que cidade do interior? Não, nem chega a ser interior, é Grande São Paulo, que é Ferraz de Vasconcelos, tá certo? Mas lá é o Ferraz de Vasconcelos, né? Mas lá não existe um movimento. Na verdade, pessoal da região normalmente acaba se integrando ao movimento da capital. Pois é, e você fala outra língua também, Natália? Está começando a estudar outra língua? Como é que é a língua do esperanto? Ah, eu faço inglês há um ano, esperando 6 meses, e a minha escola esse ano começou a dar aula de espanhol, mas uma coisa assim bem simples, assim, mas só essas 3 mesmo, nenhuma outra. Porque eu estudava o dia inteiro, não tinha tempo assim de ficar me dedicando tanto. Aí agora, deu uma parada, eu até penso assim, em ver alguma outra língua, ou então me dedicar mais ao inglês e ao esperanto. Você acredita, portanto, que ao aprender esperanto exista um planejamento com relação, por exemplo, à tua própria vida mesmo? Você acha, o que você acha com relação a isso? Ah, eu acho legal, porque eu já estou até pensando já arrumar um esperantista aí no outro lugar do mundo, já para ir para passear na casa dele, já estou pensando, já fazendo uns planos. Vou ver já se eu não vou lá pra fazenda da senhora Bona Espero, é isso? Ah. Já tô vendo já no começo do ano eu vou pra lá e eu acho interessante isso, assim, já tem esses planos, assim. Você já tem plano, né? Aham, já aprendi várias línguas pra conversar com você, gente, eu falo muito, eu tô pareço quietinha aqui, porque eu não sei falar e eu tenho vergonha de falar errado, assim, mas eu falo pra caramba. Mas quando dominar, se cuida que o esperanto... Você falando toda hora. Vou falar toda hora, não vou parar de falar. Vou falar pelos cotovelos. Zé Antônio, como é que está lá o movimento na tua cidade, como todo, você que já vem há alguns anos nessas atividades? Na verdade, como eu disse, não há exatamente o movimento daquela região, né? O movimento acaba se integrando, né, ao movimento da capital. Então, não há muitos, não, naquela região. Em termos de delegado, eu sou o único delegado ali daquela região, eu sou o único delegado ali, né? O único de Ferraz e Vasconcelos. Temos alguns em Mogi das Cruzes também, que é próximo aqui da capital, né? E as outras cidades também há esperantistas, né? Às vezes as pessoas falam, mas não conheço ninguém. Eu falo, bom, você não conhece ninguém porque o pessoal não costuma colar na testa que fala esperanto. Se eu posso estar em testemunho, outro dia eu estava entrando numa loja aqui, cara, eu estava saindo de uma loja, Calunga, e estava com uma camiseta do esperanto, né? E o caixa falou comigo em esperanto. Quer dizer, se eu não tivesse com a camiseta, ele não queria saber que eu falo esperanto, e eu também nunca ia saber que ele fala esperanto, né? Portanto, assim, aproveitando aí a deixa, né? Há bem mais esperantistas do que parece. Certamente há menos do que os esperantistas gostariam que houvesse, mas há mais do que os outros pensam. Pois é, nós estamos finalizando mais uma entrevista. Natália, via Lasta e Vortoi, relate a minha entrevista. Suas últimas palavras com relação à entrevista. Ah! sei lá, obrigada a todo mundo por você ter me entrevistado e esperando tá interessante e é isso. Iosefo, não me diras al tio ascultando isso, né? A tio me parou o esperante? Me diro al tio ascultando, né? Se ele jam comprenas min, daurigo parolante cae disvastigante esperanton. Se vi ancora ne comprenas min, cae dependos de la traduco de mia intervjuanto, vi comenzu lerni esperanton kiel eble plej baldaŭ, ĉar mi pensas ke venos verda ondo, ĉu ne? Cae se vi ne estos preparita, ĝi kaptos vin. Ele está dizendo que para aqueles que estão escutando e que estão compreendendo o Esperanto, que se continue. E aqueles que não, que procurem o Esperanto, porque está chegando aí uma onda verde. Então, exato. E nós estamos terminando mais uma entrevista no nosso 46º Congresso Brasileiro de Esperanto. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, gostaram da entrevista? Era a nossa Natália, 16 anos, olha aí, interessando pelo Esperanto. E você, jovem? E você que tem o seu 15 anos, os seus 15 anos, pode começar com 10 anos, com 5 anos, entendeu? E você que já tem 18 anos, você que já tem 20 anos, você que já tem quase 30, ou mais que 30, vamos aprender Esperanto, vamos falar com o mundo inteiro, que maravilha! Você que vai participar dos eventos que vão acontecer aqui na nossa cidade, vem aí as Olimpíadas, vem aí também a Copa do Mundo, você vai falar em que? Inglês? Em português? Olha, o inglês não é falado por todo mundo, não. Às vezes o pessoal fala certas coisas, mas quem viaja por aí, a gente que já andou por aí, e outros que visitam-nos, diz que não é bem assim, não. Aprenda a Esperanto e fale com o mundo inteiro, porque, meu jovem, você tem voz. Então participa conosco. Quero que você diga urgentemente. É, nome de transporte em Esperanto, hein? Nome de transporte em Esperanto. Será que é a opção A? Limono? Será que é na B? Avenuo? Será que é na C? Busso? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Um livro, Vida Feliz, que realmente é um livro excelente, é aquele livro de nossa, de cabeceira, pro dia a dia, para você, naturalmente, tirar suas dúvidas, prosseguir vida fora. É, e também tem Esperanto na tradução do meu amigo Holanda, lá de São Paulo. Quero que você participe conosco, porque está participando conosco a Luísa de Niterói, dizendo que a letra é C. A Marilda, minha amiga Marilda de Tomás Coelho, dizendo que a letra é C. Revendo minha vida, minha jovem, no último no encontro lá da Rádio do Rio de Janeiro. O Arthur, da ilha do governador, dizendo que a letra é C. Arthur, quero falar com você. O Manuel Gomes, da Abolição, está dizendo que a letra é C. Quero que você participe também. O Zaldino, aqui da ilha do governador, está dizendo que a letra é C. A Rosália de Cordovil, minha amiga Rosália, está dizendo que a letra é C. A Marilza, lá de Campinas. Marilza, muito obrigado, jovem. Já recebi aqui seu e-mail. E muito, muito obrigado mesmo pelo teu abraço e por tudo aquilo que você mandou para mim. Muito bem, garota. E tá agradecendo o CD que a gente mandou para ela. Ela que é deficiente visual de Campinas. Olha, de Campinas, entrando em contato com o nosso programa. E você tá aqui na cidade, não quer participar? Por que, meu jovem, participe agora, já urgentemente? A Maurício está dizendo que a letra é C. A Tânia Regina do Caximi está dizendo que a letra é A. Pois é, minha amiga Tânia Regina, que prazer tê-la conosco. A Vera de Ralenco está dizendo que a letra é a C. A Priscila está dizendo de Caxambi, está dizendo que a letra é a B. Pois é, será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. Quero que você participe. Quero que você diga, porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Incêndio destrói instalações da gravadora esperantista. Um oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Está em circulação a edição de outono da revista La Brita Esperantista, o periódico publicado pela Associação Britânica de Esperanto. O redator-chefe é o jornalista Paul Gubens. A matéria de capa fala da participação dos ingleses no último Congresso de Universal de Esperanto. Entre os dias 7 e 9 de outubro acontece o Congresso Comum de Esperanto da Coreia do Sul e do Japão. As atividades terão lugar na capital coreana, Seul. O tema das discussões vai ser amizade esperantista e intercompreensão além mar. Simultaneamente, vai ocorrer o seminário conjunto de jovens japoneses, coreanos e chineses. Da programação, constam palestras, debates e apresentações artísticas, bem como reuniões de seguidores das religiões cristã, budista, umbulista e omoto. Ao final, os congressistas vão receber como presente um CD com frases úteis em esperanto. Entre os dias 28 e 30 de outubro, acontece o Encontro Esperantista de Outono em Värmland, na Suécia. Da programação constam reuniões sobre medicina alternativa, além de apresentações de música e dança. Também serão discutidos os estatutos do Instituto Sueco de Esperanto. Esperantistas de Niterói promovem jantar festivo. Detalhes com Julieta Dulce. Está marcado para o dia 29 de setembro o jantar festivo do Niterói Esperanto Clube. Serão festejados os 105 anos da instituição. O evento terá lugar no restaurante La Mole, no andar térreo do Plaza Shopping, a partir das 18h30 da tarde. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A Esperanta Rede Radio divulgou a crônica Kio Estas Sano, de autoria do médico brasileiro Paulo Sérgio Viana. O escritor norte-americano Joseph Skibel publicou o livro A Curable Romantic, ainda sem versão em português, com referências ao Esperanto e o criador do idioma. Participante do projeto Esperanto para o Público vem colocando panfletos de propaganda do idioma nas caixas de correio das casas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a Associação Radical de Esperanto vai realizar um seminário no próximo sábado em Perugia, na Itália. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Um incêndio de grandes proporções destruiu parte das instalações da gravadora esperantista Vinyl Cosmo. O sinistro ocorreu no fim da noite do último domingo em Donville, no sudoeste da França. O fogo consumiu um dos estúdios de ensaio e o estoque. No local, estavam aparelhagem de som, os demais equipamentos dos estúdios e os CDs da empresa. O proprietário da gravadora, Florian Martorell, declarou no site La Balta Ondo que um grupo ali ensaiou até as 10 da noite. Ao que parece, o incêndio teria começado após o fim da sessão. Pouco após a meia-noite, faltou luz. E em seguida, o irmão de Martorell percebeu que o teto estava em chamas. Os bombeiros foram imediatamente chamados, tendo chegado em 15 minutos. Todos os esforços foram empenhados para que a sala de gravações e o dormitório não fossem atingidos. Martorell declarou que a Vinyl Cosmo se ressentirá amargamente dos prejuízos. Muitas gravações inéditas foram irremediavelmente destruídas. A aparelhagem para sonorização de shows recentemente adquirida também se perdeu. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém se feriu. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Passando conosco gentilmente, quero que você diga, isso, quero que você participe, porque o meu amigo Cleve está ávido em querer participar. Gostou do hábito, meu jovem Cleve? É muito, muito dicionário junto, hein? Diz pra gente. Nome de transporte é Esperanto. Será que é na opção A? Limono? Será que é na B? Avenuo? Ou será que é na C? Busso? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Tá chegando uma gente participando. Minha amiga Eliane de Niterói tá dizendo que a letra é a C. Tá dizendo, tá adorando o programa. Obrigado, minha jovem Eliana. Também está participando conosco o Henrique Daniel do Higienópolis, dizendo que a letra é a C. Olha, quando diz que a letra é a C, ele sempre acerta, hein? Tá mandando aquele abraço e aquele pontapé. É que esse garoto é terrível. Tá mandando também a Eliane de São Cristóvão. Minha amiga Eliane é a chefe do fã-clube do programa. Que boa notícia essa, a de que o Marco Aurélio virá no próximo programa e cantará a Ave Maria. Não, a Ave Maria não vai cantar em Esperanto, vai cantar, mas é a alma das andorinhas em Esperanto. Agora vai cantar também a Ave Maria. Olha, ele tem uma voz belíssima. Estarei esperando ansiosa para ouvir aquele abraço de sempre de Estaléu. Muito obrigado, minha jovem Eliane. Essa garota vai distante. O Manuel de Quindim, da Zanda Caleta, assim, obrigado, Manuel. O Isidro, meu amigo Isidro, da Zanda Caleta, assim, todo mundo Zanda Caleta, assim. E tá chegando agora nesse instante da minha amiga Maria Helena, ela que lançou esse livro muito bonito, Transmutação, que tomou o pseudônimo de Mary Ellen. Ela que fez um livro muito legal, esse livro dela é muito bom, hein? O livro aqui fala de honestidade, fala do respeito que as pessoas devem ter pelas profissões, inclusive ela que é professora também, está falando inclusive aqui de coisas que as pessoas estão esquecendo em seu dia a dia, que é do respeito uns aos outros. Meus parabéns, garota. E fala também do Esperanto aqui no livro dela, que coisa legal. Fala da cooperativa cultural dos esperantistas aqui também. Olha só o que ela diz aqui da cooperativa, rapidinho, ela que está dizendo que a letra é a C. Olha só o que ela está dizendo aqui da cooperativa. Minha neta, esta notícia merece uma comemoração. Saluto, minha Nepino. Saudações, minha neta. Agora vamos dar um tempo e nos abastecermos. Afinal, são 13 horas. E aí ela fala sobre a cooperativa cultural dos esperantistas. Obrigado, minha jovem, pela sua participação. Mutação. Muito obrigado, parabéns pelo livro, hein, minha amiga Maria Helena. Nós vamos conversar depois. E olha, e ela diz que a letra correta é a letra é a C. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Mais música. Pois é. Vamos aí afastar o sofá e vamos sambar no centro da sala. É, Samba das Cores. A minha amiga disse que lançou esse CD que tá correndo muito, tá fazendo sucesso. Não é fácil não, hein? Olha só, Samba das Cores em Esperanto. É pra vocês, Samba de la Coloro, pra todo mundo. Vamos escutar. La blua e la flava cae la bruna e la verda cae viola e la blanca cae la ora e la rucha cae la nigra cae por fin la argenta. Flava, cae la bruna, y la verda, cae viola, y la blanca, cae la hora, y la rucha, cae la nigra, cae por fin, la argenta. Melhor rádio. Rádio Rio de Janeiro. Curiosidade esperantista. Esperanto. Esperanto. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desde abril de 2010, existe em Berna, capital da Suíça, um pequeno restaurante chamado Esperanto. O estabelecimento está situado no bairro de Wankdorf. Quem o administra é o Sr. Murad, turco de nascimento, que também possui um pequeno hotel. Como se não bastasse, a pousada igualmente recebeu o nome Esperanto. Naquele local, alguns itens como assentos e cardápios são verdes em homenagem à língua internacional. Todos os avisos, placas, pressários e descrições de pratos foram traduzidos para o Esperanto. Curiosamente, o Sr. Murad não sabia falar o Esperanto quando inaugurou o hotel e o restaurante. Cedo, porém, a clientela esperantista o presenteou com livros didáticos e passou a ensinar o idioma neutro a ele. Assim, ele passou a poder conversar com seus hóspedes e clientes e o movimento cresceu no local. Aqui no Brasil, comerciantes poderiam agir da mesma forma. Por que não? E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Comunicando, Givanildo Costa. Mas gente tá participando com a gente, que coisa legal, hein? Será que o nome de transporte em Esperanto, de um transporte em Esperanto, será que é na letra A, limono? Será que é na B, avenue? Será que é na C, bolso? Será que é A, será que é B, será que é C? Minha amiga Marta C, minha amiga, tá dizendo que a letra é C, a Marta que sempre acerta, hein? Aqui da ilha, Francisco Ribamar, que sempre acerta também, tá dizendo que a letra é C. A Moema de Cordovil, minha amiga Moema, está mandando aquele abraço e um feliz aniversário, mesmo que atrasado. Obrigado, minha jovem Moema, minha amigona, lá de Cordovil, dizendo que a letra é C. A Lucila de Campo, minha amiga Lucila, que estava lá no show também, está dizendo que a letra é C, assim como a Lenice também dizendo que a letra é C. Todo mundo lendo que a letra é C, olha, todo mundo geral dizendo que a letra é C, que é buço. Será que é isso mesmo? Sei não. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, que nós estamos quase terminando. Está chegando mais um aqui agora, o Tarciso da Piedade, dizendo que a letra é C. Obrigado, meu jovem Tarciso, por participar conosco, que coisa boa. Olha só, pessoal, e para informar também que a semana passada quem acertou foi a Luciane de Brás de Pina, que já levou o seu prêmio. E você está participando? Participa conosco. Deixa eu fazer um comentário. Olha, a Natasha, todos os cantores cantaram bem por ocasião do aniversário da rádio. Mas a Natasha, ao final, nossa, que voz, hein? Realmente encantou. E que coisa bonita, a nossa amiga Natasha cantando. E ela vai cantar em Esperanto. É, em Esperanto. Agora, no próximo sábado, dia 24. Isso em benefício do Tabernáculo Espírita Paulo Estevão. Nós participamos em Cordovil, que fica ali na rua Juvencio de Menezes, que 578 em Cordovil. Ela que vai se apresentar lá na rua José Bonifácio, 845, no Caxambi, às 18 horas. Quem quiser adquirir os convites, eu vou dar dois telefones para que vocês possam entrar em contato. Está quase no final, hein? Anota os telefones. 8871-5077. 8871-5077. Ou que é com minha amiga Jandira. Ou no telefone 2485-5125. 2485-5125. Lá com a nossa amiga Jandira. Ou no outro telefone 8807-2058. 8807-2058 ou no 3822-2058 ou 3822-2058 com a nossa amiga Fátima. Elas estão com os convites e entre em contato com elas, porque vocês naturalmente vão ajudar o nosso Tabernáculo Espírita, que está ampliando a sua dependência para receber mais companheiros naquela região de Cordovil, que precisa ter mais grupos espíritas. Muito obrigado pela tua participação. Também eu quero informar para você que, olha, pessoal de Niterói, no jantar festivo, meu amigo, a minha amiga Neide Barros e outros mais, e meu amigo Walter também, eu estarei lá, hein? Estarei nesse jantar festivo no final do mês, não deixe de participar. Quero também agradecer a participação da Marilza, lá ela que é deficiente visual e que está participando conosco. Muito obrigado, Marilza, aí de Campinas, aí que coisa boa em saber que você está cada vez mais se interessando pelo Esperanto. E também informar para vocês que a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico? Mais música. Olha que música bonita, vamos ouvir? Calypso. Calypso pra vocês, né? Minha amiga Vera Jordano, do outro lado da vida, que antes de desencarnar deixou essa beleza pra gente. É, Esperanto Minha Passia, Esperanto Minha Paixão, o CD, que nós estamos vendendo lá na cooperativa. Vamos continuar escutando? Escutando a nossa amiga Vera Jordano, Calypso pra vocês. Estas la horror. Sorbo primia a mim, char que soy careço e diz la fim. Fresco mortigo sim, fresco mortigo sim. Se la premezo em fitas, se la presuro glitas, sur minha cor. Sur mia cor, rouba tu cor, tio neniam, ocasis que eu não, suliteni, tiele amante lum. Calypso. Estamos terminando, que pena, não tem problema. Informar para vocês também que no próximo dia 15 de outubro teremos o 7º Encontro Espírita Esperantista lá do Centro Espírita de Jacarepaguá. Ali, que fica no centro próprio Centro Espírita de Jacarepaguá, o nome já está dizendo, que será ali na rua Avenida, que é o grupo, né, a Casa Espírita, Avenida Gemário Dantas, 655, no Largo do Pechincha, de 9 às 12 horas, e nós estaremos lá falando para os companheiros, falando sobre Esperanto e as leis morais. Então, no próximo dia 15, o 7º Encontro Espírita Esperantista, que vai acontecer no Centro Espírita de Jacarepaguá. Vamos lá participar no próximo dia 15 de outubro. Informar também que no final de semana, agora, nós teremos palestra em Esperanto, onde teremos a nossa amiga Rosana Caramês e a Eliana Tuller, Graça Eliana Tuller, falando sobre o Congresso de Copenhague lá na Dinamarca. Irão falar sobre a visão delas, sobre o movimento, sobre o Congresso, que tivemos pessoas de várias partes do mundo ali presentes. Vamos lá participar, pessoal. Informar também para vocês que nós estamos vendendo o material do nosso amigo Corsino. Eu estava lá, lá na cooperativa, ali na 13 de maio 47, sobre a 208. É uma experiência de vida excelente. Tanto o livro como também o DVD. E informar também que está chegando agora, recentemente, o mais novo INCO, que é o boletim da Cooperativa Cuidado dos Esperantistas, né? Onde tem aqui na capa os fundadores da Cooperativa Cuidado dos Esperantistas. E que quem quiser conhecer essa obra, nos procure naturalmente. E nós estamos indo, hein? Que coisa séria, hein? Não fica triste, não. Está na hora. Porque quem disse que a real resposta é a letra B? Letra C, naturalmente. Busso é um ônibus em Esperanto. Como é que é ônibus em Esperanto, meu jovem? Busso, naturalmente, muito bom. E nós vamos ver quem disse que a correta resposta é a C. Muitos disseram isso. E nós vamos mexer pra lá, mexer pra cá. Quero ver quem vai ser o agraciado. Fecha o olho, agora. Quero só saber quem é que vai ganhar. É Vida Feliz em Português e em Esperanto. Manuel Gomes da Abolição. Manuel Gomes ganhou, hein? Vem aqui receber, irmão, meu jovem, o seu presente. Porque nós estamos indo embora. Eu tô indo no carro agaço do meu amigo Fabiano. Como é que a gente se despede, meu jovem? Distribuído da Conjess. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.